As Vozes da Dolores. Olá a todos, este é o quinto episódio desta temporada de Westworld. Passámos a metade da temporada de Westworld e das Vozes da Dolores, obviamente. Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo o Luís Correia. Olá Luís, como estás? Olá, boa noite. Desde o episódio passado. Vamos aqui falar de Zhuangzi, este episódio que foi mais calminho, vamos dizer assim, calmo, mas cheio de tensão e de algumas revelações e mais algumas questões. Lembro agora no início do episódio que se quiserem subscrever este podcast, podem fazê-lo em qualquer plataforma de podcast, estamos em todas, para que possam seguir e receber os episódios assim que eles são publicados. Westworld esta semana não teve Maeve, nem Bernard, nem Caleb, depois do grande final que envolveu estes personagens na semana passada. Recuperámos a história de Christine e continuámos a acompanhar o desenrolar do plano de Charlotte com a ajuda de William e de Clementine. Eu ia era já despachar a história do Stubbs, que era, apareceu. Sim. Aqui, participa na missão de resgate de Outlier. Sim, já vamos explicar o que é, porque isto envolve-se com a história do William. Mas foi só isso. Sim, muito, muito pouca relevância. Sim. Aliás, apareceu porque era um membro operacional que eventualmente o Bernardo não se iria envolver com este tipo de coisas mais mundanas. Sim. E foi assim, são menos só um aproveitamento para não serem só 5 ou 6 personagens secundários que nós não cinco temos. 5 ou 6 humanos, exato. Humanos que não temos afinidade direta com eles. Sim. Até, grosso modo isso. Mas de resto temos aqui, podemos dizer, duas a três histórias que acabámos por seguir. Ficámos com algumas questões desde o episódio anterior que até foram respondidas neste episódio. O parque não é um parque, é mesmo Nova Iorque. Aquilo é mesmo Nova Iorque. Certo. Onde foi construída uma ilha de apoio técnico à cidade que serve de colónia. E já vamos perceber isso melhor, não é? Sim, aquela minha teoria que a Christine estaria num parque a tentar obter qualquer coisa e dela estar ali numa outra narrativa, chegámos à conclusão que não, aliás, é exatamente o contrário. Sim, nós começámos o episódio precisamente com o William junto de um casal que eventualmente percebemos que são humanos. E que conseguimos, se calhar, começar a perceber o estado em que eles estão, em que eles são congelados durante o jantar, onde estavam a tratar o William, duplicado, robô, como se fosse um amigo de longa data, mas que só se conheciam há 5 minutos, e mesmo o William estava até, podemos dizer, deprimido, a falar com eles, a dizer, mas eu estou aqui, vocês estão-me a tratar como se fosse um vosso velho amigo, mas só nos conhecemos há 5 minutos, como é que eu me chamo? Como é que nos conhecemos? Como é que eu cheguei aqui? Eles estavam, exato, a entrar em parafuso. Eu achei este momento particularmente desconcertante, porque à medida que o William vai falando, nós percebemos que isto são humanos que estão subjugados. Uhum. Portanto, infectados com a tal... O parasita, sim, sim. Com sim. O parasita. Completamente subjugados e, eventualmente, a correr um loop, depois percebemos mais à frente o porquê, e que o William estaria aqui numa posição de autodúvida, que nós mais à frente também vamos ter desde essa desde o início do episódio, questão. Sim. É que desde, certo, o início do episódio, com este foco e com este... Com esta postura vá do William, que nos faz lembrar o William antigo, em alguns aspectos. Sim, sim, porque sim. Com aquela postura desafiante, embora depois tenhamos a confirmação à frente, através de uma conversa dele com a Charlotte, que ele é desenvolvido a partir do código da Charlotte, consequentemente, certo, a partir do código da Dolores, não é? Mas o William e a Clementine acabam por ser fiscais daquele mundo, os operativos do terreno. Estavas a falar do Bernard com o propósito de não se meter nestas questões mundanas, tal como a Charlotte, que é o Bernard é a antítese da Charlotte neste aspecto, e aqui, neste caso, o Stubbs é o fiscal do Bernard, e o William e a Clementine servem de pessoas no terreno da Charlotte. É engraçado porque quando o William está aqui ter aqui esta conversa com o casal, depois aparece a Clementine a dizer: ah, temos aqui um assunto que temos que tratar, precisamos da tua ajuda. E esta parte foi logo uma parte engraçada que, apesar de tudo, o que nós vimos no que acontece a seguir, portanto, eles vão para uma possível cena do crime, em que, curiosamente, pelo caminho, vemos que as pessoas estão literalmente todas congeladas, como vimos que aconteceu com o Caleb, quando vimos o Caleb a sair para a rua, ver a torre e ver que estava toda a gente congelada, a mando da Charlotte Hale. Aqui eles vamos entrando por uma zona de homicídios, atrás de homicídios, até que chegamos a alguém que está com uma faca na mão e que nós ficamos na dúvida: será que é humano? Será que é um robô? Sim. E depois conseguimos perceber, no desenrolar do episódio, que acaba por ser um humano a fugir do parasita, a curar-se, de certa forma. Exato. Porque esse é o grande problema deste parque, e é o grande... lá está, nenhuma solução seria perfeita, não é? As máquinas não são perfeitas, e máquinas a desenhar humanos para que... É irónico, porque tu trabalhas em informática, ok? Eu tive formação em informática, tanto do lado familiar como do lado escolar. E uma das coisas que, se calhar, tu ouviste, que eu ouvi, é que nenhuma máquina é perfeita, é preciso, nenhum programa é perfeito, é preciso estar sempre a fazer correção de bugs, isso faz parte da manutenção. Formatar não é a primeira solução, embora muitas vezes vos digam, ou seja, que é e mais não é. É mais rápida para o agora. Exato. Mas não resolve o problema no total, não é? Exato, e até põe em risco a retenção de dados. Mas quando se cria um programa é preciso mantê-lo, é preciso melhorar. E se calhar aqui podemos considerar que, e a própria Charlotte refere isso, é que o Nova York, a cidade, era suposto ser uma experiência, era suposto ser algo temporário. A questão é que não estão a sair do temporário. Exato. Não estão a resolver isso. E ela vai lá literalmente brincar com os humanos, vai lá torturar humanos. O pianista, por exemplo, o pianista de rua com os dedos em sangue. Sim, sim, sim. Uma imagem. É um literal complexo de Deus. É um robô com um muito literal complexo de Deus. Mas antes de passarmos para a cena da música de rua, mais uma vez temos aqui um paralelo interessante com o primeiro Matrix. Este episódio foi muito... Isto é o Matrix. Sim. Em que eles dizem que as primeiras colheitas foram perdidas porque, porque deu-se um mundo perfeito aos humanos, e os humanos não gostam do mundo perfeito. Eles preferem a ilusão do controle. Mas já é o primeiro... A ilusão da escolha. Mas já é o primeiro... A segunda... o segundo relatório de falha que é mostrado. Ou seja, primeiro... infectaram-se os adultos e não deu. E as crianças eram muito mais receptivas. Portanto, passaram-se a infectar as crianças, passou-se a infectar uma geração abaixo. Agora é... os humanos não gostam de um mundo perfeito. Então, cria-se outra alternativa. É quase como se o plano estivesse a correr mal, não é? Sim, mas olha que quando tu estavas há bocado a dizer que aquela pessoa era um humano a tentar fugir, não é. Na verdade, aquela moça que está com a faca na mão Aquilo... Ah, sim, aquele já é o host, sim, aquele já era... É um host já é um... que sim, está sim, sim. infectado certo, sim. por algo que vem, que eles dizem que vem dos humanos. Exatamente, sim, é um host a ser infectado, vamos dizer, a ser infectado pelo parasita, que não faz muito sentido. O que eu digo é, é um host a questionar a natureza da sua própria realidade. Realidade, não? Exatamente. Porque ou é, seja... uma, é uma realidade que a Charlotte criou. Certo. Ali. No fundo, aquilo que está a acontecer agora... é uma inversão da iteração inicial, em que tu tinhas os ossos no primeiro parque criado pelo Ford, que quando eles começavam a questionar a natureza da sua realidade, eram abatidos ou, uhum. ou desativados. E colocados lá no congelador, todos nus, uhum. lá naquelas caves. Na primeira recessão, sim. Na primeira recessão, exatamente. Portanto, esses hosts... tiveram a sua segunda vida, passaram a infectar humanos, e depois de infectar humanos, é assim um pouco estranho. Por um lado, por outro, a questão de questionar a realidade acontece muito, e vamos ver isso um pouco daqui a pouco quando falarmos nos Outliers, em que se um host tem contacto com o humano duvidoso, uhum. o humano duvidoso vai dizer coisas que estão completamente contrárias à programação inicial, que eles têm, ou pelo menos à questão que ele colocou como baseline programming. Acho, e, portanto, acho que podemos esse... aqui passar, já acho que já passamos à discussão de outliers, não é? Sim. Outliers humanos e depois os hosts. Outliers os são, outliers, hosts, sim. Escapam à infecção, começam, na teoria deles, a infectar hosts, escapam, os próprios humanos escapam aos loops em questão, começam a questionar ainda mais a realidade em que estão a viver, porque no jantar temos aquela conversa entre os dois humanos com quem o William estava a conversar, que estão ali congelados. A completa certeza que o mundo é de uma maneira e que sim, estás de um lado ou estás do outro, enquanto mas completamente ele não chegava, iludidos. Não é? Sim, mas enquanto ele não chegava, eles estavam aterrados a olhar um para o outro, porque não conseguiam sair daquele certo, congelamento, não é? Mas repara, se nós voltarmos à terceira temporada... em que temos a questão dos outliers, que era aquilo que o Rehoboam tentava fazer, tentava encontrar os outliers humanos, portanto, sim. pessoas que pelo seu conjunto de ações podiam pôr em questão ou em causa a progresso da humanidade, nós agora estamos tê-los, mesmo depois de eles estarem completamente dominados pelos... É verdade. Pelos hosts, portanto, é verdade. Pelas máquinas. Sim. Portanto, ou seja, na natureza humana, o conceito de outlier é uma coisa que vai existir sempre. E, como em todo lado, aliás, nós temos cá, quando temos aquelas pessoas que vivem em países em que têm muito acesso a armas de fogo, são sempre considerados os outliers, porque eram um lone wolf, porque eram um solitário. Estados Unidos, podes dizer Estados Unidos. Certo, põe, esse sim, país. Estados Unidos. E, portanto, os outliers são sempre um problema. Só que os outliers lá não são propriamente a exceção, são a regra. São mais a regra, sim. Aqui, em Westworld, curiosamente, fazer o rescue dos outliers é uma cena. Ou seja, é um pouco o irem buscar o Neo ao Matrix e trazê-lo para o mundo real. É um bocado isso. Com os humanos. E com no os caso, humanos, sim. Mas no caso dos hosts isso também acontece, mas já vamos lá. Aqui na história da Charlotte com o William, e o próprio William, ao longo do episódio acompanhamos um percurso em que o próprio robô começa a questionar o porquê da sua existência, da sua presença ali. Ele... conversa com a Outlier que é resgatada pelo Stubbs. Eu a meio do episódio estava a ver as conversas entre a Charlotte e o William na ilha em que estão na ilha onde está a torre, onde estão, que é a base de operações da Charlotte, e estava a pensar até que ponto é que o William não vai ser aqui, não vai desbloquear aqui algo, não vai ser ele a virar-se contra ela, mesmo o William no final a conversar com o William pessoa, humano. Sim, o que está dentro do como do é que congelador. Se chama? Do, vamos chamar-lhe congelador, sim, vamos ser certo. Práticos. E numa conversa interessante sobre o que é que tu queres fazer, tu Inclusive, é que estás aqui, tu sabes... quando o humano diz, mas tu estás a questionar a natureza da tua realidade, exato. Ou seja, usar a frase que nós ouvimos desde a primeira temporada, exato. Que é, faz parte das perguntas da tal baseline e da, do fidelity test. Sim, é? Sim. Aliás, nós vemos isso, a primeira vez que vemos isto é o Bernardo a perguntar à Dolores se alguma vez questionaste a tua realidade. Exato. É? Que nessa é aquela parte confusa e que nós não sabemos se é o duplicado do Bernardo a ser fidelizado, validado pela Dolores, ou se é ao contrário. Porque eu penso que isso poderá ter sido com o Arnold original, a fazer os primeiros testes de fidelidade à Dolores, para depois ser usado para criar o Bernardo e depois despoltar aquilo. Mas estamos a voltar muito atrás. Sim. Mas as frases são comuns. E nós vamos continuar a ter este tipo de conversa, que é mais ou menos uma maneira de criar o fio da história, manter o interesse na narrativa, no fundo. Sim, aliás, é mais uma confirmação do regresso temático do qual a série se tinha afastado na terceira temporada e mais uma vez a voltar àquilo. Uma coisa que eu achei gira e que depois foi mencionada no making of do episódio foi a inversão, a utilização dos mapas na torre, que a animação do mapa quando desaparece, não sei se reparaste, mas é o labirinto. Sim, sim, sim, sim. Incrível. E mesmo a inversão de cores, porque na sede da Delos, dos parques, o ambiente era vermelho, o mapa era colorido, e aqui o ambiente à volta é todo branco e o mapa da cidade está verdade, vermelho, sim. Os mapas, porque também vemos um outro mapa. A Charlotte acaba por ser aquele típico hahaha, eu sou a Mada Fita, estou a demonstrar o meu plano, o mundo está uma seca. E aqui acaba por... Temos a tagline deste episódio, que é God is bored. Sim. Sim, que se aplica completamente à Charlotte e que neste episódio, até por isso é que eu disse duas histórias, ela acaba por ser um apoio das histórias do William e da Cristina, não é? Em relação ao William, tens mais alguma nota para referir? Não... É mesmo a questão de já estar a ver o William a dizer claramente eu sou uma cópia ou sou... um subproduto do teu código Hale, mas estou a ter imensas dúvidas. E daí ele ter ido falar com o William congelado, ou o William no casulo, onde ele está. Porque a perguntar-lhe, mas o que é que eu sou, o que é que eu faço aqui? E o William humano diz-lhe, sei lá, eu estou aqui, quer dizer, eu não faço puta ideia o que é que tu és. Basicamente é cantar Paulo de Carvalho, não é? É um pouco, quis sim. Saber quem sou, o que faço aqui. Mas ela esse pequeno detalhe em que ela diz que eu criei-te a imagem dele, mas criei-te a partir do meu código. Esse detalhe foi bastante... Acho que é importante. Acho que vai ser muito, muito importante para percebermos que tipo de aliências. Porque a própria Charlotte não é original. Charlotte é uma cópia de Dolores. Por falar em Dolores... A Charlotte, antes de avançarmos para essa parte, a Charlotte é o Wyatt, é... que aquele código que estava dentro da Dolores. Não sou tão eu diria firme. Que é mais essa parte da personalidade que foi embutida sim. Para ser a parte caótica. Ou pelo menos foi a parte que subiu à tona. Eventualmente, porque era a parte que sentia perigo, que sentia medo, que sentia receio e que depois conseguiu criar uma boa vida e foi tudo, isso foi tudo ao ar quando lhe mataram a família e aí veio tudo, que acaba por ser uma excelente metáfora, uma excelente alegoria para a forma como as coisas funcionam, que muito dos nossos receios, dos nossos desejos mais negros surgem a partir de problemas, de medo, de receios, não é? Sem qualquer dúvida. Por falar na Dolores, tivemos Cristina, tivemos mais Cristina, não tivemos no episódio anterior, por isso neste episódio esperava-se que houvesse. Um double ou triple Christine, foi o que Sim. acabámos por ter. E foi. Aprendemos muito. Aprendemos muito. Então, tivemos a Cristina a ir para o trabalho e a fazer. A acordar mais uma Muito mais vez cedo. com aquele plano por cima da cabeça, Desta vez com a música certa. com a música certa, com a música de Dolores. E depois vimos lá ir para o trabalho, a falar com a Maia, em casa, ao acordar. E depois, quando estava a escrever a história, muda a história em que ia pegar e começa a escrever A história da a Dolores. sua história, não é? Sim. Ah, e antes disso soubemos que o Teddy se chama mesmo Teddy, não é? Sim. Mas certamente que é uma coincidência, não é? Não pode ser. Não pode ser tudo, não é? Ele chamar-se mesmo Teddy, ela estar a escrever a história de uma rapariga que trata do pai no meio do campo, não, é tudo. Mas depois começamos a. Ela recebe um telefonema quando ela está a escrever a história, é interrompida pelo patrão, conveniente, não é? E recebe um telefonema do Teddy a dizer-lhe: deixa-me adivinhar, estás a ser interrompida pelo teu chefe. E eu aqui foi logo: meu, isto é o Matrix. Sim, Isto é o sem Matrix. dúvida, O Teddy é o sim. Morpheus. O É, Teddy é o estou Morpheus. a fazer uma observação externa. Sim. Isto está a acontecer. Diz que é um problema pessoal, de tipo, que Sim, é qualquer sim. coisa que encaixa perfeitamente com a narrativa do outro lado, portanto não vai levantar suspeitas. Sim. E percebe-se. Sim. E consegue-se perceber exatamente isso. E eventualmente apercebemos de que o Teddy é o Teddy. Ou pelo Sim. menos alguém, Há um um robô subproduto. que ganhou consciência. Sim. Até porque nós sabemos, a última vez que nós vimos o Teddy foi quando a Dolores lhe dá um tiro e diz não consegues ir, não podes ir mais para a frente que isto. Diz Sim. o resto já não é para ti. Ele Sim. fica ali, isto foi, se não me engano, de segunda temporada. Sim. Acho que foi segunda temporada. Obviamente que nós calculamos muito facilmente que o Teddy iria voltar, porque ele era uma peça, era a âncora da Dolores. Portanto, ele fazia parte de todas as narrativas da Dolores como sendo o cavalheiro que apanha a lata do chão e que lhe entrega. A pessoa que, para quem a Dolores sempre se virou quando precisou de qualquer coisa ou quando tinha mais alguma dúvida. Portanto, ele ter sido rebuscado, provavelmente. Não diria pelo Bernardo, porque o Bernardo esteve noutra este tempo todo, portanto, isto foi ou da organização que está ligada à resistência ou um outro mecanismo que nós ainda não vimos, que poderá ter acontecido isto, portanto, algo. Eu aí até digo que. Eu aí até questiono se o Teddy não terá sido posto ali pela Charlotte. Não, não faz muito sentido agora, mas Não. talvez possa fazer no futuro. Ou possa ter feito e, no entanto, o Teddy se tenha apercebido de coisas. Porque pela Maeve, não estou a ver a Maeve também a ter influência no Teddy. Não, Sim. não, isso não existiria. Mas se estivesse. Quer dizer, nós não vimos isso acontecer. O que vimos foi sempre o Teddy a vigiar a Christine, que ele está presente desde o primeiro episódio, se não me engano. Foi ele que a defendeu, foi ele que nós depois vemos aqui esta cena, vimos se ele é que a defendeu, e que no fundo será o catalisador para o acordar da Christine, que é o que nós acabamos por ver neste episódio, aliás, feito de uma forma que eu considerei genial. Olha, estás a ver ali aquelas duas? Fecha os olhos e pensa qualquer coisa. E este Imagina foi que o. elas se dão bem. Depois imagina que elas se dão, Que que se elas zangam outra voltam vez. a ficar chateadas, que voltam a estar solitárias. E foi estas cenas praticamente confirmaram, embora não a 100%, mas praticamente confirmaram que a Cristina é a Dolores. Sim. E eu digo isto por vários motivos. Nem é só porque é fan favorite. Não, a justificação narrativa aqui é... a Cristina é a Dolores e consegue controlar a história, tal como a Charlotte consegue. Tal como a Maeve consegue. Sim, mas aqui estava mesmo a falar da Charlotte. Ah, não estou a falar tanto da Maeve, porque a Maeve não controla tanto a história. A Maeve controla eletrónicos, aparelhos eletrónicos. Okay. Aqui estou a falar especificamente da história. Ela consegue controlar tudo e partilham o mesmo código. A Charlotte é a Dolores. Nós estamos a usar o termo Charlotte, se calhar erradamente, mas ajuda a separar os personagens e isso é bom. Mas a Charlotte é a Dolores, uma versão profundamente sombria da Dolores, mas é a Dolores. Sim, agora, aqui a questão... Sim. O Wyatt da Dolores, pronto, essa parte, essa narrativa negra. Por exemplo. O lado negro da Dolores, pronto. Aqui a questão é, como é que a Dolores aqui aparece? Porque depois até existe aquele almoço entre elas, entre a Dolores, entre a Cristina e a Charlotte, como que a Charlotte a controlar, a fazer uma... Um check-in. Até parecia uma entrevista de fiabilidade, não é? Não, não conheceste quase ninguém. Sim. Está tudo não, bem, está tudo igual. Nada, que acaba por ser uma espécie de controle. Agora, quem aliás, é esta... repara, um almoço em que ninguém come. Exato. Exato. Nem ninguém vem perguntar se queres comer, se queres beber. Foi um almoço de conversa. Exato. Agora, aqui a questão é, como é que a Dolores está aqui presente? Foi recuperada dos mortos? Foi recuperada a partir do Sublime? Foi recuperada a partir de um backup? Foi recuperada a partir da queda do Robom? Foi recuperada ou reconstruída a partir daquilo que sobrava do código base e desenvolveu-se para ser uma versão... nervosa ou criativa da Dolores? Não, nós tínhamos chegado a identificar as 5 pérolas que a Charlotte levou para a Mainland. Tínhamos contado todas ou sim, uma? Sim. Estavam todas? Eu acho que contámos todas, sim. Okay. É que eu fiquei sempre na dúvida se não havia uma que nós não teríamos dado conta que seria essa. Onde eu estará... acredito que contámos todas. Ok. Não vale a pena voltarmos atrás, mas sim. Porque essa era outra das possibilidades. Um dos lados que eu tenho é o Rehoboam. Eles foram apagando a memória da Dolores uma por uma através do Rehoboam, certo? E a última coisa que foi despoletada foi agora não tens controle, agora o controle deixa-me sou só, eu. Deixa-me só recuperar aqui. Tinhas o Lawrence, que era aquele fora da lei do parque. Que levou com uma das esferas. Certo. Tinhas o Martin, que era o chefe de segurança. Uhum. Tinhas o Sato, que era do... Do Shogun World. Do Shogun World. Tens a Charlotte, ou uma cópia física da Charlotte, que é a Charlotte que temos agora, não é? Uhum. E temos a própria da Dolores, que foi retirada do parque na esfera... Aí que foi reconstruída impressa. Numa sim. Das máquinas, sim. Porque a Charlotte que saiu de lá era. Ah, exato, foi aquela já que, era que, o próprio robô. Caleb, que o próprio Caleb ajudou. Não, que saiu do parque já era a própria. Já era robô, já tinha assassinado a Charlotte no parque. Certo, mas depois há uma Dolores que é reconstruída. Sim. Que foi o Caleb que ajudou. Aliás, até temos aquele momento da cara aberta em quatro, porque a Dolores seria um robô antigo e teria isso. E ela foi reconstruída. A partir dessa esfera, certo? Sim. Creio que sim. Que é naquela altura em que nós vimos, inclusivamente, depois a Maeve dar cabo da impressão do Teddy. Exato. E, portanto, porque ela destrói a esfera do Teddy. Supostamente. Que ele estava a ser impresso. E ela, desculpa, querida, e foi quando elas depois tiveram aquela cena de luta de artes marciais no episódio seguinte, entre a Maeve e a Dolores. Acho que isso aconteceu mais ou menos nessa luta. Mas pronto, já estou aqui em ramblings, que a história é tão grande que a malta se perde com os timelines. Sim, mas eram 5 pérolas e... Sim, estava aqui a olhar para os meus arquivos, só para tentar perceber, mas acho que temos as contas bem feitas. Sim, acredito que temos as contas bem feitas. Lá está, aqui é como é que esta versão da Dolores existe, como é que a Cristina existe. E quem é que é a Maia, não é? Afinal, é um humano que está no loop, é um robô que é controlado, é usado para vigiar apenas. Muitas perguntas, muitas O que é que tu dúvidas. achas? Não tenho. Não não tens tenho, apostas? não tenho. Acho que é mesmo um personagem secundário, pode perfeitamente ser tanto uma coisa como outra. Não vejo grandes vantagens em ser um host, portanto, pode ser um humano controlado, que está ali apenas para garantir que a Christine está dentro do seu próprio loop. Mas não tenho teorias em relação à Maia. Pelo menos até agora, não houve nada. Parece-me sempre um personagem secundário de suporte, para a Christine ter com quem falar e não ter uma pena, uma vida, não ter, olha, Solitária. não ter, não ser totalmente solitária e parecer um pouco mais humana do que seria de outra forma. É isso, Dolores eventualmente, Dolores, a Cristina eventualmente vê o mapa, entra em contacto com o mapa, percebe aquilo que nós já tínhamos percebido, que é ela que está a escrever as histórias, que é ela que está a escrever as histórias não só dos hosts, mas também dos humanos, que está a viver dentro de uma história. Estou a tentar, mesmo aquela cena com o patrão dela, em que ela se salva e das ameaças dele, da aproximação dele, é francamente boa. E depois temos a cena final em que ela conversa com o Teddy, que se apercebe que está a escrever aquela cidade, e agora vamos ver o que é que sai daqui. Há um pormenor interessante no mapa das narrativas. Quando ela, aliás, o primeiro momento em que ela, quando ela chega ao mapa, que é agora onde eu estou aqui a ver, no minuto 49, mostra-me o jogo. E ele mostra a cidade. E ela depois diz: "Não é a cidade, o jogo." Aquilo baixa e levanta outra vez a mesma coisa. Exatamente igual. Diferente, diferente. Não, deixa-me cá, vou voltar atrás. Para ver mesmo com mais atenção. Ligeiramente diferente. Mas o Teddy acaba por lhe dizer no final que ela é a responsável e que ela é que escreveu Sim. aquilo tudo, que eu digo, you did. Não, foi a Dolores, mas não foi esta Dolores. Certo, provavelmente. Quando ele começa a meter o mapa das narrativas, há aqui um pormenor que não sei se tu reparaste. Deixa-me cá ver onde é que está exatamente. Eu vou-te dar aqui o time code exato para tu veres com atenção. Dá-me só um instante. Ora, 49, 50.29. 50.29, estás-me a dar trabalho. 50.29. Enquanto tens a visão de cima do mapa, Sim. a narrativa não cobre o mapa todo. É verdade, há ali uma zona diagonal que está completamente a descoberto. Exato. E a minha questão é, isto é, obviamente é uma pista, não é? O que quererá dizer eventualmente que ou é uma zona que já está fora da influência da torre, que é uma das probabilidades, ou então está-nos a deixar aqui uma pista para que afinal eles não conseguem controlar tudo porque há um sinal contrário ou qualquer outra Ou coisa. então é só uma zona plana e de rio, como aparece um bocadinho à frente. Ou de rio, ou de água, ou de jardim, ou de parque, que me parece menos provável, porque aí dava para instalar dava para instalar noutro, equipamento, mas aqui parece uma zona onde não é possível instalar narrativas. Sim, parece-me, aqui parece-me água, sinceramente. Eu não digo que não, mas acho um pouco estranho. Sim, eu percebo-te, eu percebo-te. Normalmente quando se mostra-se um mapa tenta-se dar a maior informação possível. Se vires mais à frente, 50-41, 50-42, consegues perceber que é uma zona plana onde não há construção. E de facto, olhando a partir de cima e tentando filtrar o sombreado que aparece quando se faz pausa. E sim, estamos a ser muito pormenorizados nisto, sim, mas, sim. É capaz, mas consegue-se perceber que... Há um plano que dá para ver que não há prédios ali. Que é água, que parece-me água, por isso não entro. Mas foi bem apanhado, sim, que a zona não indicava isso. E isto também não é um mapa assim particularmente expansivo de Nova Iorque. O mapa do Westworld era muito maior, isto é apenas uma zona. Isto é para ir a Downtown Manhattan, com sorte. É um corte, sim. Não há muito mais para falar deste episódio. Foi um episódio certo. De, se calhar, transição, de abertura das hostilidades para, se calhar, para o próximo episódio, ou até para começarmos a alinhar caminhos para o final da história, com a realização da Cristina. E até o possível virar do William robô face... Eu diria que em relação aos Williams, se pensarmos que o William que está em cativeiro, em conservação, em criopreservação, que acho que era esse o termo que nós tínhamos usado no quando falámos pela primeira vez, é provável que aquele William esteja funcional. É provável que ele consiga voltar a sair dali e andar no mundo como um humano. Será um pouco complicado porque... Depende sempre dos ferimentos que obteve, não é? Certo. E da forma mas partindo como do pressuposto que ele teria sido, como nós já vimos que a medicina deve ter avançado imenso, uhum. Eu suponho que ele poderia ser reajustado e voltar a ser um humano. Agora, qual é que é o problema aqui do William voltar a ser humano? Ele não tem poderes absolutamente nenhuns. Certo. Esteve 8 ou 9 anos embalsamado, entre aspas, não é? Estou na brincadeira, obviamente. Neste momento, se calhar, já mais de 20. Mais de 20. Porque a primeira vez que o vimos... A primeira vez que o vimos pode ter sido antes desta... Antes desta, sim, deste sim, sim. Salto no tempo, não é? Mas repara, desde que... Nós não sabemos exatamente se o William ainda estava entre nós quando a Maeve e o Caleb deram início à revolução. Porque não sabemos exatamente qual é a timeline dele ir até ao Dubai e fazer cenas. Não é? Nós certo. Não estabelecemos essa timeline. Quando é que isso aconteceu? Se aconteceu ao mesmo tempo da revolução, são 8 anos. Se foi antes, será bastante mais. Agora, se ele está vivo, está vivo. Se o corpo está funcional, não sabemos. Mas seja como for, ele não tem poder nenhum, nem sobre os humanos, nem sobre as máquinas. E, portanto, a única coisa que ele terá é a sua mente humana, com todas as liberdades não cibernéticas, em funcionamento. Portanto... Aquela, aliás, na conversa final, que é assim que o episódio termina, com o William duplicado a falar com o William original, em que se nota que o William original, portanto, o humano, faz perguntas que o outro fica na dúvida, que raio, quer dizer, porque é que eu não pensei nisto, ou que dúvidas é que eu estou aqui a ter, não é? Portanto, é a única coisa que o William terá de ser um humano não tocado pelas máquinas. Tal como os humanos que estão, portanto, os que libertam os outliers, que são os poucos sobreviventes. Porque se sabe, quando eles vêm de barco até à cidade para ir tentar resgatar aquela moça que acabamos por conseguir resgatá-la, não é? Acabam, não somos nós, são eles. Acabam por conseguir resgatá-la. Ficamos exatamente nessa dúvida, não é? Qual é que será a questão? Agora, mesmo que o William humano não seja libertado, a sua conversa pode ser o suficiente para inverter o outro William duplicado e eventualmente ter um impacto maior no futuro, no que quer que seja que vá acontecer. Estava aqui a lembrar-me. Há um William do qual a série se parece ter esquecido. Que é o William do final da segunda temporada. Aquele William que aparece num futuro distante, a quem a filha, ou um robô com o aspecto da filha dele, que ele matou, não é? Ele faz um teste de fidelidade. Sim. Quem é este William? Ou onde é que está este William? Ou onde é que está esta história? É, não é? É, não é? Exato. É mais uma de É muitas um, é pontas soltas. um, uma ponta solta que, se calhar, vamos ver lá atada este ano, se calhar não. Estamos a ter muitos regressos aos conceitos da primeira e da segunda temporada, não é? Não sei, sinceramente, se eles vão só ignorar isso e seguir em frente. Nós é que não vamos ignorar a duração deste episódio e vamos terminar por aqui a nossa conversa. Não há muito mais para especular Sim, hoje. não, É, não. foi tudo. A única especulação era sobre a Cristina. Para a semana vamos ver o regresso de Bernard e da história dos rebeldes. Estamos ansiosamente à espera para perceber o que raio é que vai acontecer com eles, não é? Ver se eles conseguem fazer reboot à Maeve, ou pelo menos Sim. fazer qualquer coisa dela. Pá, pelo menos Sim. abrir, limpar o pó, se calhar pode ser um bom começo. Eu diria que sim. É sempre Acho bom que limpar, pô. limpar o pó às máquinas é sempre a primeira coisa que devem fazer. E sim, esta questão, este episódio responde-nos algumas perguntas, ou seja, esclarece-nos algumas das coisas, principalmente aqui todo o arco da Cristina, Mas coloca outras. e coloca outras, e a infecção dos robôs pelos humanos é curiosa, muito curiosa. Não digo infecção, mas Distúrbio. sim, colocar os robôs que estão confortáveis naquele mundo que foi criado a questionar, lá está, a questionar a natureza da sua própria realidade, não é? A questionar o estado em que estão, o local em que estão, a questionar a sua fidelidade, não no teste, mas a sua fidelidade à sua líder, não é? À sua querida líder. E isso remete tudo para trás, remete para tudo o que vem de trás e lá está, a impossibilidade de se criar um mundo Perfeito, para perfeito, todos. sim, Para todos. para Perfeito para todos, todos. Sim. humanos, robôs, cães, gatos, insetos e E tudo o resto. parasitas. Luís, mais uma vez, muito obrigado. Podem seguir o Luís no Twitter, ele está lá como Luís F. Correia. Podem me seguir a mim, como Manuel Reis. Mais uma vez, se ouviram isto, se gostaram da conversa, subscrevam o podcast, não percam novos episódios, mais conversa sobre Westworld. E nós voltamos para a semana para discutir mais um episódio. Já só faltam 3 nesta temporada de Westworld. Já só faltam 3 nesta temporada de As Vozes de Dolores. Espero que se mantenham desse lado. Até ao próximo episódio.